cantemos con júbilo al Señor, a rochedo da nossa salvação. Nos apresentemos diante dele, celebremos com música e canção. Cante além, aleluia, cante além, aleluia, cante além, aleluia. Banhos do seu pastor.